ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para vocês. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo com a boa música dos anos 30, 40, início dos anos 50. Os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes pelo 2182-3081 e também tem a história com H do nosso produtor Márcio Barker. O ano 1930, a coisa não andava lá muito boa não. Em 1930 aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e os efeitos foram sentidos no mundo inteiro. Acontecia a maior crise econômica mundial e o Brasil, claro, não escapou deste problemaço. A nossa economia foi seriamente abalada. Também os brasileiros conheceriam tempos de vacas magras. O nosso precioso café chegou a ser queimado a toneladas. Era uma forma de tentar evitar uma super oferta e a consequente queda nos preços a nível internacional. Aquela virada dos anos 20 para a década de 30 foi marcada pela crise econômica, que redundou em longas, infinitas crises políticas pelo mundo afora. Crises que também resultaram em regimes de força. Naquele tempo em que fortunas desapareceram, como que por força de uma trágica mágica por aqui entre nós, surgiu uma expressão para descrever o que acontecia. Era comum dizer-se com que roupa. Foi naquele mesmo ano que Noel Rosa aproveitou a situação e a expressão para fazer um de seus mais conhecidos sambas. Vamos começar o programa de hoje com Moreira da Silva cantando Com Que Roupa. Ou melhor dizendo, Noel Rosa vai cantar Com Que Roupa e depois Moreira da Silva. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais vaqueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo cabra trapaceiro, não consigo te lembrar gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. Pulando como sapo pra ver se escapo desta praga de urubu. Já estou coberto de farrapo. Eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Vai de roupa velha e tudo sofrou. Botiquim, pedi café, pão e manteiga. Para mim, o garçom respondeu: não pode ser não. Fiquei curioso, fui falar ao patrão, que me recebeu com duas pedras na mão e me disse quatro frases em alemão: Strauss, Lassicúcia. Nariz disso, sou doutor de samba, venho de outra nação. Tive vontade de comer uns bifes, fiz mais, disse seu Fritz, não se resolve assim não. Vem do Brasil, trago um presente pro senhor, esta ganha, esta perde, na voltinha que eu dou. Já tinha ganho todos os marcos para mim, quando ouvi o ruído de um cepilim. Eu acordei, tinha caído no chão, salsicha noite, não faz boa digestão, eu tive um sonho em alemão. Comer uns bifes, diz mais, disse seu Fritz, não te resolve assim não. Vem do Brasil, trago um presente pro senhor, esta ganha, esta perde, na voltinha que eu dou. Já tinha ganho todos os marcos para mim, quando ouvi o ruído de um zeppelin. Eu acordei, tinha caído no chão, salsicha à noite, não faz boa digestão, mas saltei em Berlim. Entrei num botiquim, vi de café, pão e manteiga. Para mim, o garçom respondeu, não pode ser não. Fiquei curioso e fui falar ao patrão, que me recebeu com duas pedras na mão e me disse quatro frases em alemão. Strauss, Lassicúcia. Leres disso, sou tonto e samba, venho de outra nação. Recklinghaus, mein lieber. Iniciando o nosso gramofone pela Cultura M, Moreira da Silva cantou dele Wilson Batista, Esta Noite Eu Tive Um Sonho. E Noel Rosa dele, Com Que Roupa. 8:09, vamos ouvir agora o pedido da Rosa Castilho Sierra, que mora no bairro da Penha, e pediu com Orlando Silva, Meu Pranto Ninguém Vê. Depois, vamos ouvir o pedido do Miguel Lopes de Souza, que mora na cidade de Mauá, e pediu com Castro Barbosa, Se a Amélia Perdoasse. E para o Salvador Ferreira, do bairro do Cambuci, Carmen Miranda vai cantar Ao Voltar do Samba. Do verso uma arma pra me defender. Tenho meu pinho que ajuda a enganar e sofrer. Pra ninguém zombar, pra ninguém sorrir, é só no coração que eu sei chorar. O pranto meu ninguém vê.

saber, alguém veio me dizer que encontrou você se lastimando, com lágrimas nos olhos, chorando. Chora, mulato, meu prazer é de te ver sofrer, para saber quanto eu te amei e quanto eu sofri para te esquecer. Agora chora, mulato, meu prazer é de te ver sofrer, para saber quanto eu te amei e quanto eu sofri para te esquecer. Eu me acho tão cansada ao voltar da madrugada, que tomei parte lá na praça onde ganhei no samba um arlequim de bronze. Minha sandália quebrou um salto e eu perdi o meu mulato lá no asfalto. Ganhei no samba um arlequim de bronze. Minha sandália quebrou um salto e eu perdi o meu mulato lá no asfalto. Tive amizade a você, eu mesmo não sei porquê. Eu conheci você na roda sambando, com tamborim na mão, marcando. Agora, mulato, por você não faço desacato. Eu vou a farra e comigo tem, para se senhor esse ano pro ano que vem. Agora, mulato, por você não faço desacato. Eu vou a farra e comigo tem, ora se senhor esse ano pro ano que vem. Eu me acho tão cansada ao voltar da madrugada, que tomei parte lá na Praça 11. Ganhei no samba um arlequim de bronze. Minha sandália quebrou o salto e eu perdi o meu mulato lá no asfalto. Ganhei no samba um arlequim de bronze. Minha sandália quebrou o salto e eu perdi o meu mulato lá no asfalto. Para o Salvador Ferreira, do bairro do Cambuci, Carmen Miranda cantou de Simval Silva ao voltar do samba. Para o Miguel Lopes de Souza, da cidade de Mauá, Castro Barbosa cantou de Gomes Filho e Juraci Araújo, Se a Amélia Perdoasse. E para Rosa Castilho Sierra, do bairro da Penha, Orlando Silva cantou de Ataúfo Alves e José Gonçalves. Meu pranto, ninguém vê. 8:19. Gramofone pela Cultura AM. Vamos prosseguindo com o nosso gramofone e agora vamos ouvir o pedido do Alberto Peron, que mora no bairro do Butantã e pediu com João Petra de Barros, Última Inspiração. Depois, o pedido do Pedro Bighelli, que mora em Pederneiras, da Odila Tenuta, que mora no bairro do Ipiranga, e do Francisco Teixeira, que mora na Vila Mariana. Francisco Alves vai cantar A Mulher que Ficou na Taça. Sempre fui feliz vivendo só sem teu amor, mas o destino quis roubar-me a paz de sonhador e pôs no sonho meu um olhar de ternura e alguém que mesmo em sonho roubou minha aventura. Sonhei com esse alguém, noites e noites sem cessar. Por fim alucinado, fui pelo mundo a procurar aquele olhar tristonho da cor do luar. Mas tudo foi um sonho, pois não pude encontrar. Mas na espinhosa estrada desta vida, sem querer um dia, encontrei com esse alguém que tanto eu queria. E esse alguém que mesmo em sonho eu amei com tanto ardor, não compreendeu a vida. Inspirado então na ingratidão. gratidão de quem amava tanto. Que fiz esta triste valsa, triste como pranto, que me mata de aflição, bem sei que esta valsa será a minha última inspiração. Aquele olhar tristonho da cor do luar, mas tudo foi um sonho, pois não pude que esvazio, vejo uma visão qualquer. Não distingo bem o vulto, mas deve ser do meu culto o vulto dessa mulher. Quanto mais ponho bebida, mais a sombra colorida aparece ao meu olhar, aumentando o sofrimento no cristal em que sedento quero a paixão sufocar. E no anseio da desgraça encho mais a minha taça para afogar a visão. Quanto mais bebida eu ponho, mais cresce a mulher no sonho, na taça e no coração. Nós ouvimos o pedido do Pedro Bighelli de Pederneiras, da Odila Tenuta, do bairro do Ipiranga, e do Francisco Teixeira, da Vila Mariana. Francisco Alves cantou dele, Orestes Barbosa, A Mulher que Ficou na Taça. Para o Alberto Peron, do bairro do Butantã, João Petra de Barros cantou de Peter Pan, Última Inspiração. Agora são 8 horas e 26 minutos. Daqui a pouquinho eu vou repetir o número do telefone para você também participar no nosso gramofone, nos dando alegria no seu pedido musical, da gente falar aqui. aqui o nome do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e tocar a sua música. Vamos ouvir agora o pedido do Miguel Fernandes, que mora no bairro da Moca. Ele pediu com Odete Amaral, Tenho Que Fugir. Depois, vamos ouvir o Mário Reis cantando para o Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco, O Sol Nasceu para Todos. Só nasceu pra todos, também quero aproveitar. os deputados federais e estaduais, que decidirão o que é melhor para o Brasil. E isso refletirá diretamente no nosso dia a dia, no preço dos alimentos, na qualidade do ensino, nos investimentos na área da saúde, da habitação, dos transportes, da segurança, na taxa de juros, no valor dos impostos, em tudo. Eles decidirão sobre quase todas as coisas que afetam a nossa vida. Mas no dia 1º de outubro, você será o patrão, o chefe. Você selecionará entre tantos candidatos aqueles que considerar os mais dignos, os mais bem preparados para conduzir a nação nos próximos anos. O voto, embora individualizado, a tantos outros se somará, formando a maioria necessária para consagrar os vencedores, que terão como tarefa representar os cidadãos brasileiros. Lembre-se, caro eleitor, nenhum deles será nomeado, e sim eleito, escolhido diretamente pelo voto de cada um dos quase 126 milhões de eleitores do país. O momento requer a maior atenção. Observe a situação de hoje, a exigir de todos nós muita responsabilidade. Sim, devemos exercer a cidadania com os olhos voltados à preocupação com o bem-estar geral, com o patrimônio público. O poder é do povo, que o transfere a homens cujo único interesse nessa caminhada deve ser o de bem servir. Daí a necessidade de estarmos atentos, fazendo nesses dias de campanha eleitoral o exame criterioso dos candidatos e de suas propostas, desprezando aqueles que prometem coisas absurdas, deixando de levar em conta somente a simples fachada. Olhemos a vida profissional dos candidatos, analisando tudo com muito cuidado, não nos deixando enganar. É preciso não esquecer que as consequências das eleições são duradouras, repercutindo no desempenho de instituições, nos lares, na existência de direitos a serem exercidos. Os problemas nacionais, da atualidade e do futuro prejudicam a todos. A cobrança e a vinda de resultados, de dias tranquilos, pressupõe a escolha consciente, a escolha dos melhores. A fase que antecede o dia das eleições, a propaganda eleitoral, tem objetivo único: possibilitar que os eleitores saibam quem são as pessoas que dirigirão, nos mais diversos postos, os nossos destinos. É hora de nos prepararmos para a verdadeira revolução, que é a revolução pelo voto. Aproveite, eleitor, o conhecimento adquirido com a propaganda eleitoral e não se omita quanto ao que pode e deve fazer em benefício da nação, do crescimento geral. Lembre-se de que, ao depositar o voto na urna, você estará demonstrando confiança em um futuro melhor. Por isso, o seu voto é muito, muito importante. Não se omita, nem desanime. Participe e mostre todo o seu empenho e poder. Pense e vote. O Brasil será o resultado do seu voto. O Brasil está em suas mãos. Gramofone, pela Cultura AM. 8:36, nós ouvimos a palavra do ministro Marco Aurélio. Vamos voltar ao gramofone com o pedido do Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco. Vem chegando, vou rezar minha oração. A igreja é a floresta e o sino é o violão. Por que você me nega a esmola de um olhar? O sol nasceu pra todos, também quero aproveitar. Deus, quando inventou o mundo, fez o sol e fez a lua, fez o homem e a mulher. Fez o amor em um segundo, sou o sol, você é a lua, seja lá o que Deus quiser. Vem chegando, vou rezar minha oração. A igreja é a floresta e o sino é o violão. Por que você me nega a esmola de um olhar? O sol nasceu pra todos, também quero aproveitar. E você é a triste lua que ilumina minha rua, onde mora minha dor. Mas uma lua diferente, que é do sol independente, com luz própria e com calor. Nós ouvimos o pedido do Luiz Sebastião da Silva, da cidade de Osasco. Mário Reis cantou de Lamartine Babo e Noel Rosa, O Sol Nasceu para Todos. E para o Miguel Fernandes, do bairro da Moca, Odete Amaral cantou de Wilson Batista e Germano Augusto, Tenho que Fugir. Nós fizemos uma breve interrupção para que o ministro do Tribunal Regional Eleitoral, Marco Aurélio, falasse sobre as eleições que serão no dia 1º, pediu para que todos prestassem atenção nos candidatos, olhassem direitinho para que pudessem votar e que todos devem votar. Todos devem votar, porque esse país quem faz é a gente. E a gente, o nosso voto depende das pessoas que vão tocar o nosso país para frente. Em resumo, foi mais ou menos isso que o nosso ministro Marco Aurélio disse. Vamos prosseguindo com o nosso gramofone. Vamos ouvir agora o pedido da Dulce Bizuza dos Santos, que mora no bairro do Butantã. Ela pediu com Carlos Galhardo, Salão Grená. Depois, vamos ouvir o pedido do José Pereira Cardoso, do bairro do Mandaqui. Silvio Caldas cantou, vai cantar Serrana. E para o Belísio Braga, da cidade do bairro de Guaianás. Todas as vezes eu acho que Guaianás é tão grande que eu acho que é uma cidade. O Belísio Braga, que mora no bairro de Guaianás, pediu Francisco Alves, Não Sei. Vamos ouvir então? Vamos lá. chamando curiosidade o que estou a sentir. Abro a porta temeroso do impossível e esperançoso e te rever a sorrir. Que foi minha vida, triste em solidão, teu piano está como eu estou, sentindo aumentar da saudade a dor de quem me abandonou. Sei que és de voltar ao salão Grená, que era o nosso ninho. Todo o meu amor, todo o meu carinho. Sei que voltarás, pois hás de lembrar que foste feliz. Nunca houve alguém que quisesse o bem e sempre te quis. Vem contente a pisar a terra quente pelo sol do meu sertão. Há um perfume diferente pelas matas, riem loucas as cascatas, há mais luz na amplidão. Esta cabocla que é morena, bem frigueira, a mais linda brasileira, norte e sul do meu Brasil. Dentro da noite dos seus olhos de brinquedo, tem poesia, tem segredo, como o céu azul de anil. Quando a tardinha ora da Ave Maria, ela vem, quanta alegria, sempre a rir, sempre a cantar. Sob o vestido, entre as rendas mais bonitas, duas rolinhas aflitas parecem querer voar. Eu já fiz tudo para ter seu coração, tudo em balde, tudo em vão. Não mereço seu amor. E ela me disse que pertence à natureza. Achei graça na franqueza, disfarçando a minha dor. que é morena, bem trigueira, a mais linda brasileira, norte e sul do meu Brasil. Dentro da noite dos seus olhos de brinquedo, tem poesia, tem segredo, como o céu azul de anil. Minha boca o seu nome não revela, e eu sou longe, o destino assim o quer. Cantando eu dissesse aqui seu nome, revelava este amor que hei de guardar, este amor tão voraz que me consome. Quero e não posso revelar como sofre calada alma ferida a lembrar a mulher. Nós ouvimos o pedido do Elísio Braga, do bairro de Guaianazes. Francisco Alves cantou dele, Orestes Barbosa, não sei. Para o José Pereira Cardoso, do bairro do Mandaqui, Silvio Carlos cantou de Alberto Costa e José Júdice Serrana. E para Dulce Bizuza, do Santos, do bairro do Butantã, Carlos Galhardo cantou de Paulo Barbosa e Francisco Célio, Salão Grená. 8:51. Vou repetir o telefone para você também participar, nos dar a alegria da sua participação aqui no nosso gramofone. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e a gente vai ficar muito feliz em poder falar aqui no nosso programa o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, tocar a sua música. O telefone 2182-3081 é apenas um número, mas é um sistema que a Cultura implantou, que são várias linhas. Você liga, dificilmente a linha vai estar ocupada. Quando a linha está ocupada, a ligação cai em outra. Se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas serão atendidas. Então,

Samba só sente quem sente, não sabe por quê. Pois só quem ama, meu bem, pode ter ouvido capaz de entender o samba que eu canto pra você. Usa rosa no cabelo, mora num apartamento na rua Riachuelo. A morena que eu gosto, usa rosa no cabelo, mora num apartamento na rua Riachuelo. Vejam só o meu suplício, não é legal. Ela entrou no edifício dos ventos e tal. Fui então telefonar, ela mesmo respondeu: não, não está. A morena que eu gosto usa rosa no cabelo, mora num apartamento na rua Riachuelo. A morena que eu gosto usa rosa no cabelo, mora num apartamento na rua Riachuelo. Vejam só o meu suplício, não é legal. Ela entrou no edifício dos ventos de tal. Fui então telefonar, ela mesmo respondeu: não, não, não, não está. Usa rosa no cabelo, mora num apartamento na rua Riachuelo. A morena que eu gosto usa rosa no cabelo, mora num apartamento na rua Riachuelo. Del Cantão de Marino Pinto e Wilson Batista, A Morena que Eu Gosto. Dia Sim a Batista cantou de Frazão, Não Faço Questão. E Sino Monteiro de Pedro Caetano, Botões de Laranjeira. E encerramos assim o nosso gramofone, que estará de volta amanhã às 8 horas da noite. Um grande abraço a todos os participantes do programa de hoje, o pessoal que participou, os nossos amigos ouvintes que já participaram desde o primeiro programa, você que está aguardando a sua participação e você que ainda não resolveu participar, participe como os nossos amigos participaram do programa de hoje. É simples e fácil, é só ligar de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música preferida dos anos 30, 40 e 50. Você pode pedir qualquer uma, que só tinha música boa naquele período, né? Aí fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado e a gente vai ficar muito contente em poder tocar a sua música no nosso gramofone. 2182-3081 é o telefone. A gente volta já já com musicalidade no programa de hoje. Texto e seleção musical, Márcio Barker. Apoio de produção, Camila Camazano dos Santos. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Até já no Musicalidade. A Cultura M apresentou Gramofone. Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Cinema Falado com Luciano Ramos. Dicas e comentários sobre o mundo do cinema. diariamente em dois horários, às 10 da manhã e às 3h30 da tarde. Daqui a pouquinho, às 10h35, Roda Viva discute a violência em São Paulo. A apresentação será de Paulo Marcon e transmissão pela TV Cultura e pela Rádio Cultura M. Daqui a pouquinho, às 10h35, a discussão sobre a violência em São Paulo.